Brasil e qualidade são palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 1, pelas 13 horas, apresentamos-lhe o resultado do empenho da Rádio Estúdio Brasil em não deixar de esquecidos os talentos do país de origem. As portas estão abertas de par em par para novos talentos. Conheça-os em Cantores do Brasil. Aos sábados, a partir das 13 horas, com Edelson Moura, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Márcia Ferreira. Direção comercial: de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 26 de março de 2015. Destaques de hoje. Planalto confirma saída de chefe da comunicação social. A AGU defende acordo de leniência com empreiteiras da Lava Jato. Brasil suspende importação de frutas argentinas. Empréstimo para distribuidoras vai aumentar energia elétrica. Ato público na Centaz marca início de protestos pelo cumprimento da data base 2015 em Natal. Sequestro de crianças é nova tática dos extremistas. Charles Abdu recebe prêmio por liberdade de expressão. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol brilha forte ao amanhecer em toda a região. Tempo firme e seco no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no leste de Minas Gerais e de São Paulo. Nas demais áreas, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia e chove entre o final da tarde e o início da noite. Região Norte. Áreas de instabilidade ganham força sobre a região. Chove a qualquer hora do dia no Pará, no Tocantins, no Amapá, no norte do Amazonas e em Roraima. Nas demais áreas, a chuva ocorre principalmente entre o final da tarde e o início da noite. Região Nordeste. No Maranhão, no Piauí e no norte do Ceará, no leste do Rio Grande do Norte e no centro-sul da Bahia, o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, chove de forma rápida e isolada, principalmente entre a tarde e a noite. Região Sul. A passagem de uma frente fria mantém o tempo instável em toda a região. No centro-norte de Santa Catarina e no Paraná, chove entre o final da tarde e a noite. Em todo o Rio Grande do Sul, há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. No centro-sul gaúcho, o dia será nublado. Região centro-oeste. Áreas de instabilidade atuam no sul de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e no oeste e norte do Mato Grosso do Sul. O dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. No centro-leste do Mato Grosso do Sul e no norte do Mato Grosso, as nuvens se desenvolvem e chove entre o final da tarde e a noite. Jornal Brasil Notícias, Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Venha ser um representante Saúde com Beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone, 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial, 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. A ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Desde 1914 que o mundo se constitui de 7 artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. Trilha das Artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Palácio do Planalto informou em nota enviada na tarde de ontem que a presidente Dilma Rousseff aceitou a demissão do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Traumann. A demissão ocorreu pouco mais de uma semana depois do vazamento de um documento interno atribuído a ele, o qual diz que o país vive caos político e tem uma comunicação errática, revelado pelo jornal Estado de São Paulo. A presidente Dilma Rousseff chegou a negar na semana passada que o documento fosse oficial. Assume interinamente no lugar de Traumann o secretário-executivo Roberto Messias. Thomas Traumann é o terceiro que deixa o Ministério de Dilma neste segundo mandato. O primeiro foi Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e Cid Gomes, que deixou o Ministério da Educação. Ato público na Centaz marca início de protestos pelo cumprimento da data base 2015 em Natal. Mais detalhes com Francisco Silva. Marcando o início da luta do cumprimento da lei da database, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal, Sincenate, realizou durante a manhã de ontem um ato público na Secretaria Municipal de Assistência Social, Centas. O ato mobilizou centenas de servidores municipais de diversas categorias. A Prefeitura Municipal de Natal não apresentou nenhum índice de reajuste da database, que deve ser feito todo mês de março. A gestão municipal já desmarcou 4 vezes as reuniões em que deveriam apresentar a proposta de reajuste da database. Isto está provocando um descontentamento da categoria e, em virtude disso, foi deliberado em Assembleia o início da greve no município para o dia 7 de abril. Soraya Goldeiro, coordenadora do Sincenat, disse que apesar de ser um direito garantido por lei, o prefeito não cumpre e o servidor público precisa fazer greve para que os salários sejam corrigidos. A sindicalista também explicou o motivo do ato ter sido realizado nas Centas. Ela disse que iniciou o processo de mobilização nas Centas, pois lá existe uma gestão autoritária e antidemocrática que pratica o assédio moral com os seus servidores. Para se ter uma ideia, numa tentativa de impedir a mobilização, a titular da secretaria, Isamar Pereira, deu ordens para que transferissem os carros que são estacionados diariamente na parte de trás do prédio. A sindicalista afirmou ainda que essa ordem não adianta nada, pois mesmo assim conseguiram fazer o acampamento. Ela disse que a equipe está organizada e vão às ruas. A melhor solução seria o prefeito sentar com a sua equipe econômica e definir o índice de reajuste, porque da database eles não irão abrir mão. Finalizou a sindicalista. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O ministro Luiz Inácio Adams, chefe da Advocacia Geral da União, defendeu a manutenção dos acordos de leniência entre as empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU. Adams, que já havia se reunido com a bancada do PT na Câmara no começo do mês para tratar do assunto, disse que os acordos podem ser estendidos para mais de uma empresa e que não há a necessidade de apresentar fatos novos em decorrência do acordo. O advogado-geral disse ainda que o acordo de leniência acarreta, sim, punições severas às empresas com multas de 1% a 20% do faturamento e até dissolução. Em fevereiro, o Ministério Público, junto ao TCU, apresentou pedido ao presidente do Tribunal, Haroldo Cedrás, para que fossem suspensos os acordos de leniência já firmados entre as empresas e a Controladoria Geral da União. Ao optar pelo acordo de leniência, a empresa fica obrigada a confessar o cometimento dos crimes e apontar os culpados, entre outras providências. Em contrapartida, a empresa evita ser considerada inidônea, o que a impediria de firmar novos contratos com o governo. Os acordos de leniência são previstos na Lei de Combate à Corrupção de 2013 e em outras leis brasileiras. Dados revelam gravidade do desmatamento na Amazônia brasileira. Informações com o repórter Lucas Ludigero. A criação de um sistema único e informatizado que integre a União e os estados com o intuito de fiscalizar o desmatamento e a exploração ilegal de madeira na Amazônia Legal foi destaque em audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Márcio Astrini, coordenador da campanha da Amazônia do Greenpeace Brasil, organização mundial que atua na proteção do meio ambiente, apresentou os relatórios elaborados pelo grupo sobre a extração ilegal de madeira na região, que, segundo ele, demonstram a gravidade do problema. A extração ilegal de madeira na Amazônia, além de gerar um impacto social muito grande para a floresta, é imenso, ele tem impacto também econômico para as pessoas que vivem naquela região e com uma atividade ilegal também gera um impacto muito grande no orçamento, por exemplo, daqueles estados que deveriam estar fazendo a exploração dessa madeira, desse recurso, de forma mais organizada, de forma legal, sem agredir a floresta, e não o fazem. Soluções são possíveis, existe tecnologia, existe conhecimento suficiente, a gente precisa agora ter uma forte agenda política para colocar essas soluções em prática. De acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, a devastação da Amazônia foi de 42 quilômetros quadrados em fevereiro desse ano. Houve um aumento de 282% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram devastados 11 quilômetros quadrados. De agosto de 2014 a fevereiro de 2015, chegou a 1.702 quilômetros quadrados, o equivalente ao tamanho da cidade de São Paulo. Durante o debate, o presidente da Associação de Exportadores da Amazônia, Roberto Pupo, se queixou da ausência da fiscalização em campo. Ele frisou também a importância do controle do desmatamento para aqueles que fazem a extração da madeira de forma legal. A fiscalização não pode ficar sentada dentro de um de um prédio, ela tem que ir para o mato fazer a fiscalização. A fiscalização é extremamente necessária para quem é legal, porque senão eu tenho a concorrência do ilegal. O ilegal não paga imposto, o ilegal não existe, o ilegal faz o que ele quer, enquanto eu tenho um custo caro, tenho um funcionário, todos registrados. Então, a fiscalização, ela me legitima socialmente. Jair Schmidt, coordenador-geral de fiscalização do IBAMA, afirmou que o IBAMA está implementando, a partir desse mês, um Sistema Nacional de Gestão Florestal, o SINAFLOR. Então, é um sistema que vai congregar todas as informações de autorização de planos de manejo florestais e também de desmatamento autorizado, né, que é o uso alternativo do solo, num único sistema, com transparência e também que permita o efetivo controle da exploração legal da madeira na Amazônia, tá? Ou em todo o país, inclusive, que se estende. Essa é uma medida extremamente importante, por quê? Porque a principal forma de você explorar madeira ilegalmente está associada à origem dessas autorizações, seja do plano de manejo ou do uso alternativo do solo. Para o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, que solicitou o debate, a discussão foi extremamente rica, principalmente pela atualidade dos dados apresentados pelos convidados. A presença de todos os nossos convidados trouxeram dados absolutamente atualizados e preocupantes em relação ao desmatamento da Amazônia. Nós estamos falando de um ativo da maior biodiversidade do planeta. E acho que a gente pode, a partir dessa audiência, propor soluções no sentido de conter mais esse desmatamento que a cada ano é recorrente na Amazônia. O deputado Jordi propôs ao presidente da comissão, deputado Átila Lira, do PSB do Piauí, que seja criada uma comissão ou um grupo de trabalho que cuide exclusivamente do tema. Ao fim da reunião, o coordenador do Greenpeace Brasil, Márcio Astrini, sugeriu algumas medidas que poderiam ajudar a solucionar o problema da exploração ilegal de madeira na floresta. De acordo com ele, é necessário que sejam revistos todos os planos de manejo e as autorizações de operação das serrarias, e que todos os estados tenham um calendário de prestação de contas. Outra questão é que todo o processo de extração, desde a aquisição da madeira até o processo final, sejam públicos e de acesso irrestrito. O plano de manejo é um documento técnico que estabelece o zoneamento de uma unidade de conservação e as normas que devem presidir o uso da área e o manuseio dos recursos naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lucas Ludgeri. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se vocês pensam que a entrada do outono poderia arrefecer o calor do verão, pelo menos no cenário político, não vai. A presidente Dilma, não sei se pelo seu viés concentrador e autoritário, flerta com o perigo. O PMDB, inclusive, não está escondendo de ninguém que vai jogar duro. Tudo porque, segundo os PMDBistas, enxergam o dedo de Dilma ou de seus assessores no fato do pessoal do PSD encaminhar ao STF o pedido de refundação do PL. Coincidentemente, um dia antes de a presidente sancionar a lei aprovada pelo Congresso, que cria dificuldades para a criação ou fundação de novos partidos e de autoria do PMDB. Segundo os PMDBistas, esta ideia pretende enfraquecer o partido, já que haveria uma migração para o PL sem perda de mandato. E o mais grave, levariam também os migrantes parte da verba do fundo partidário. E é aí que o bicho pega. Ninguém quer perder nada. Pela ousadia, a presidente Dilma já tem sinalizado pelo PMDB de que tudo que o governo não quer que passe no Congresso, como por exemplo o novo indexador das dívidas dos estados, vai passar. É muita atrapalhada para não ser intencional. Ou não? Se é intencional para provocar, criar confusão entre os aliados, está perfeito. Assim como demonstra a matéria do jornal Estadão, revelando com exclusividade um documento interno do Planalto, no qual critica várias posturas do governo federal na área da comunicação, considerada errática no documento, e avalia que o governo vive um momento de caos político. Uma intimidade que não deveria vir a público. E veio. Por isso, ontem, o ministro da SECOM, Thomas Traumann, foi demitido. Mais atrapalhada, portanto. Então, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não dá para não acreditar que, apesar do vazamento, o documento da SECOM estava correto. Mas como o governo e o PT não gostam de verdades e muito menos de quem as revela, demite o ministro, mas não corrige a causa, ou seja, acaba provocando mais caos político. Agora, o que vocês me dirão da síntese que preparei para esta quinta-feira? O Ministério da Saúde financia Cuba, como vocês já sabem. Os Correios dão uma forcinha e compram ações do governo da Venezuela, vocês acreditam? Além de dar dinheiro para a reeleição da presidente Dilma e agora transferir a conta para os acionistas do Postales, que vão ganhar menos. A Petrobras financiou antes, durante e depois das eleições os principais partidos envolvidos na corrupção, como PT, PP e PMDB. Hoje, para todo o povo brasileiro, excetuando-se xiitas e messiânicos, está claro que existe um projeto de poder e não de governo. E este projeto não nos serve. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Saúde com Beleza, uma empresa de oportunidade de trabalho rentável. Junte-se ao nosso grupo, sendo nosso representante onde você reside, seja qual for a cidade. Dorce foi, sebo de carneiro perfumado, puro ômegas, o óleo de avestruz que todos procuram para comprar e muitos outros produtos, são distribuídos em todo o país por homens e mulheres que querem ser bem-sucedidos. Um projeto revolucionário de oportunidades para quem quer crescer. Venha e seja você mesmo o seu chefe. Ligue no horário comercial e comece um negócio rentável que pode mudar sua vida. 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Uma história de amor com sua beleza e saúde. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as sextas-feiras, às 7:15 da tarde, no Canal 1. História da Música. As revistas voltaram atrás no tempo e premiaram-nos com grandes contagens, elegendo as melhores músicas ou os melhores discos de sempre. A matéria é discutível. Indiscutível mesmo é o simbolismo destas tabelas classificativas e do que podemos descobrir com elas. História da Música. A análise destas contagens, de segunda a sexta, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O sequestro em massa de crianças se transformou em uma nova tática de guerra dos grupos armados extremistas, como a Organização Estado Islâmico e Boko Haram, afirmou Leila Zerrougui, representante oficial da ONU para a infância e os conflitos armados. As crianças sequestradas são utilizadas como soldados, escudos humanos, escravos sexuais ou para cometer ataques suicidas. A representante pediu aos países do Conselho que ativem os meios de pressão sobre os grupos armados. O grupo nigeriano Boko Haram sequestrou em abril de 2014 276 colegiais no nordeste da Nigéria. Entre elas, 57 meninas conseguiram escapar, mas 219 continuam desaparecidas. A ONU criticou a inoperância do Conselho de Segurança contra o Boko Haram, argumentando que este grupo nigeriano extremista é mais perigoso que o grupo Estado Islâmico. A Associação Literária e de Defesa da Liberdade de Expressão Americana anunciou ontem a entrega de seu prêmio anual à Valentia e à revista satírica francesa Charlie Hebdo, alvo de um ataque terrorista em janeiro passado que comoveu o mundo. O prêmio será entregue a um integrante da equipe do Charlie Hebdo em um evento organizado no dia 5 de maio em Nova York. No dia 7 de janeiro, um atentado jihadista na sede da revista matou 12 pessoas, entre elas 5 cartunistas. Desafiar o poderoso e o sagrado, forçar os limites de modo a tornar a expressão mais livre e mais robusta para todos, é o papel dos cartunistas em qualquer sociedade livre, disse a diretora executiva do PEN, Suzanne Nossel, em um comunicado. As 150 vítimas, 144 passageiros e 6 tripulantes do acidente da última terça-feira do A320 da companhia alemã Germanwings, no Alpes franceses, são de uma quinzena de países, de acordo com as autoridades francesas. A aeronave realizava o trajeto entre Barcelona, na Espanha, e Düsseldorf, na Alemanha, quando caiu nos Alpes franceses. Alemanha e Espanha foram os países com mais vítimas, com 72 alemães e 49 espanhóis mortos na tragédia. Questionado em uma coletiva de imprensa em Berlim, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão, Martin Schäfer, se recusou a fornecer os números por nacionalidade, dizendo que o exercício é prematuro. Uma equipe de futebol da terceira divisão da Suécia, que havia planejado tomar o voo, revelou ter escapado da morte por mudar os planos no último momento. Jogadores e treinador desistiram do embarque por causa do tempo muito longo que deveriam esperar em Düsseldorf até conseguir outro voo para a Suécia. Eles resolveram comprar os últimos lugares disponíveis em 3 voos diferentes, passando por Zurique e Munique. O governo de Israel suspendeu um controverso plano de assentamentos em Jerusalém Oriental, anexada desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, segundo informou um portal de notícias israelense. Após polêmico discurso na véspera das eleições legislativas de 17 de março, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desistiu de concretizar o plano que levaria à construção de 1.500 casas na região. Suas declarações sobre novos assentamentos em Jerusalém Oriental, da mesma forma que comentários contrários à criação de um Estado palestino, tinham acirrado as relações com o governo dos Estados Unidos. Segundo o portal, as medidas tinham sido congeladas pelo gabinete de Netanyahu por serem politicamente sensíveis. Fontes anônimas ligadas ao Ministério da Habitação e à Prefeitura de Jerusalém contaram ao veículo sobre o cancelamento, por motivos ainda não esclarecidos, de 2 importantes reuniões para discutir o avanço do plano. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e já volta. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61

Nós estaremos tirando do processo eleitoral os oportunismos eleitorais e estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. Já o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, defende a articulação com a Câmara para que a matéria seja aprovada com rapidez pelos deputados. O fim das coligações proporcionais, por si só, já é uma mini reforma política pelo seu alcance. Portanto, um tema como esse, especificamente, já justificaria o entendimento com o presidente da Câmara dos Deputados ou com as lideranças dos principais partidos, mas se não for votado da forma como está sendo votado aqui, todo esse esforço será inócuo. A proposta segue para o exame da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Para diretor da ANEEL, empréstimo para distribuidoras deve gerar mais aumento na conta de luz. Reportagem de Tiago Miranda. O empréstimo bancário de quase 3 bilhões e meio de reais para as distribuidoras de energia elétrica, previsto para a próxima segunda-feira, deve gerar um aumento de 6% na conta de luz ao longo dos próximos 5 anos. A informação foi dada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Romeu Rufino. A tarifa é majorada nesse patamar, é o financeiro que a gente sempre fala. E ele permanece durante 54 meses. Permanece, só esse ano. Ah, no final dos 54 meses, cai 6%. Rufino participou de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para falar sobre o aumento da tarifa de energia. Para manter o preço da energia elétrica estável, após o crescimento do uso de termoelétricas desde o final de 2013, o governo fez empréstimos às distribuidoras, junto com bancos privados, de cerca de 18 bilhões de reais. Desde o fim de fevereiro, houve uma revisão das tarifas de energia aprovada pela ANEEL, que fez as contas subirem em média 23%. No total, mais de 90% das 63 distribuidoras de energia do país reajustaram suas tarifas. O aumento foi feito no sistema de bandeiras tarifárias adotado pela agência desde janeiro de 2015 nas contas de luz. O sistema indica o custo de produção da energia no país aos consumidores. Na bandeira verde, há condições favoráveis de geração de energia e a tarifa não sobe. Já com a bandeira amarela, a situação é um pouco pior. Na vermelha, como agora, as termoelétricas estão ligadas em força máxima e há um maior aumento de tarifas. Pela previsão do Banco Central, o preço da energia elétrica deve subir quase 40% neste ano. O presidente da comissão, deputado Júlio César, do PSD piauiense, criticou o fato de o subsídio dado pelo Tesouro Nacional para as distribuidoras de energia ter acontecido principalmente em 2014, ano com disputa eleitoral. Segundo César, o governo fez o repasse para ganhar a eleição e agora passa o custo para o povo brasileiro. O deputado Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, autor do requerimento, reclamou que os sucessivos aumentos são um desestímulo ao empreendedor brasileiro. Em janeiro de 2013, a presidente Dilma Rousseff aprovou uma lei para reduzir em até 20% as contas de luz. Para isso, o governo diminuiu ou acabou com alguns custos incidentes sobre a tarifa, como a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e renovou alguns contratos de concessão de geração e transmissão de energia a preços menores. Nos anos seguintes, com o uso intensivo das usinas termoelétricas, o custo da energia disparou e houve aumentos sucessivos. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. O Brasil suspendeu a importação de maçã, pera e marmelo da Argentina. A restrição à compra das frutas foi adotada após ter sido identificada a presença da praga Cidia pomenella, conhecida como praga da maçã, em carregamentos procedentes do país. Segundo a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a suspensão durará até que os argentinos autorizem a entrada de técnicos brasileiros no país para avaliar a situação. Cátia Abreu lembrou que o Brasil é o único país do mundo livre da praga. No Brasil, a praga foi erradicada em 2014. A suspensão das importações dá segurança aos produtores brasileiros porque evita a contaminação das frutas e prejuízos à agricultura nacional. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Márcia Ferreira. Direção comercial, de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, de Márcio Silva.